Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Ronca, ronca. Oi FM. Every day me tell you is a cuss, cuss, cuss. And every day me tell you is a fuss, fuss, fuss. I'm too soon to hear we gonna bust. Oh my gosh, what's going on? It's like they wanna come on yours and have yours. It's like they wanna come, come, come, come, come. I go walking out and blow. So I kind of smoke, I'm a red junior smoke. So once you want to exit life for a joke. And every day I go on like Batman. And people don't know where you come from. No. And every day you're out there, I'm out your offer. And when we take a stop, a lot of God, you want to. I wouldn't come like a you. You should be in a pro school. Too much pain. It's too much pain. Chegou a hora do pau comer, But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 13 de setembro de 2011, estamos ao vivo até meia-noite, que brasa, hein? Você já pode participar do Ronquinha através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Use e abuse. Muitas promoções no Jumboteco de hoje, guisado no Rio de Janeiro. Primal Scream em São Paulo. Aqui ao fundo já o primeiro pedido da nossa audiência. E nós vamos seguir com a pegada, respondendo os pedidos. Afinal de contas, a nossa torcida é que manda nessa prosoba, né? Quase 5 anos e meio. Ronca, ronca. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Vem de novo com o Bezerrão. Cara, é muita emoção, meu amigo. Muita emoção, vem. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Nossa, eu estou no programa de Maurício Valadares. Caramba, cara, o coração bate forte. Com essa maravilha ao fundo. Vamos informar que estamos ao vivo para os cinco cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH 94.1, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3. oifm Recife 97.1, Oi FM Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. The Only Ones, clássico absoluto de 1977-78, Another Girl, Another Planet. Tem um defeito, tem 3 minutos apenas de duração. E aí? Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca. Isso aí, cara. Do qual sou fã. Valeu. Um abraço pra vocês e pro Maurício Valadares. O Ruivo tá sumidinho pra Meirelles também, hein? Cadê essa criança, hein? Alguém tem notícia? Não? De repente tá aqui do lado. Olha que informação espetacular o Thiago enviou pra gente. Salve, Malval. Hoje, olha que espetáculo, hein? Salve, Malval. Hoje, Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, estará completando 62 anos. Ele é um dos artistas que eu mais gostaria de ter ido a um show. Visto de verdade, carne e osso e tal. Pena que não dá. Se tiver espaço, toca uma música para lembrar do homem. Infelizmente, eu provavelmente não vou conseguir ficar acordado. Todo doente tem que estar no fundão às 7h30 da manhã. Abraços do Thiago Queiroz. Enfim, hoje, aniversário, e essa mensagem chegou agora, e eu, como sempre, vacilando, não me toquei que hoje é aniversário do Nego Dito, né? Tamara Assunção. Mas fica aqui a nossa homenagem. Mas, coincidentemente, ele vai gostar, o Itamar, muito da próxima música, que foi lançada antes dos últimos acontecimentos. E tem a ver com um momento muito sério de um dos ídolos do Brasil. A música é Antes da Sepituca. Presta atenção. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. A história não esquece que a bola se negou, mas chorou nosso gol. E vai se lembrar para sempre da beleza que nada derrotou. Mas quem será que diz quem venceu no país em que o ouro se ganhou e perdeu, derreteu? O futebol é a quadratura do circo, é o biscoito fino que fabrico, é o pão e o rito, o gozo, o grito, o gozo. salve aquele que desempenhou. Entra anemia, esperança, loteria, leite das crianças se jogou. Com destino e elegância, dançarino pensador, sócio da filosofia, da cerveja e do suor. Ao tocar de calcanhar o nosso fraco, a nossa dor. Vê um lance no vazio, herói civilizador, o doutor Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Dê um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Salvador já devidamente conectada ao Ronca Ronca, a Oi FM. Futebol, o sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristal. Assim como o fronte capixaba, cabeleira altíssima, totalmente ligado no Ronca Ronca e na OFM, diz o Arrudinha. Estou aqui presente no Jumboteco. Hoje o fronte está pulverizado, mais ramificando. Entendeu? Pulverizado, mais ramificando. Espetacular o fronte capixaba do Ronca Ronca. Caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestidas. Agora, no final de 2011, o Ronca Ronca dá de cara com sua edição de número 300. 300 programas realizados na UFM. Nós vamos comemorar de forma linda e maravilhosa essa ocasião rara no mundo da radiodifusão, no mundo brasileiro da radiodifusão, um programa comemorar 300 edições tocando esse tipo de música que a gente mostra aqui toda terça-feira ao vivo para o Brasil. Então vai ser muita pressão no turbo mesmo. E conversando com a curadoria e com a co-curadoria de produção dessa celebração, eu dei um toque de falei para eles o seguinte: olha, nós temos que prestar atenção num tipo de gente que está ouvindo Ronca Ronca nos últimos anos, ou nos 5 últimos anos, que é a turma que se reúne, como o Fronte Capixaba, se reúne mesmo, old school total, senta em volta do rádio, fica batendo papo, um amendoinzinho, um beer night, um biricutico, uma cachaçinha, e curtindo o programa. Literalmente compartilhando o programa da maneira mais moderna possível. E nesse exato instante nós temos também uma turma cabeleira altíssima no Royal Albert Hall ouvindo o programa. Nessa turma hoje está nossa queridíssima Fernanda Abreu. Tem a Fernanda aí? Tem, meu grande Alcir, queridíssimo Alcir. Sua amiga vascaína. Alô, rapaziada, aí. Aqui é Fernanda Abreu. E vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Aí. Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo. Pois é. A Fernanda tá junto com a turma no Royal Albert Hall. Eu vou mandar uma música especial pra essa rapaziada. Ronca Ronca. UFM. Cervejinha pro papai, me dá uma cerveja, baby, meu amor. Me dá uma cerveja, baby, por favor. Quando eu não bebo, minha vida é um horror. Me dá uma cerveja, baby, por favor. Cerveja pro Claudão, me dá uma cerveja, baby, meu amor. Me dá uma cerveja, baby, por favor. Quando eu não bebo, minha vida é um horror. Me dá uma cerveja, baby, por favor. você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Ronca, ronca. Mariana, sou Pedro, cultiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Ai, meu Deus do céu, rapaz! Au! Esse é um outro pedido da nossa audiência, que estava mais ou menos há uns 3 anos atrasado. Nosso ouvinte Maria Amélia, de Recife, pacientemente aguardou para nós mostrarmos os Rolling Stones nessa música Heartbreaker, Goat's Head Soup, que segundo ela, isso é um disco de 73, Mick Taylor... em altíssima forma. Segundo ela, é um álbum dos Stones muito pouco entendido e citado entre as melhores obras de Keith Richards e seus Blue Caps. E ela tem razão, hein? Billy Preston, Ian Stewart, Nick Hopkins no piano. Cascudo, hein, cara? Nosso ouvinte Guto diz o seguinte, devidamente alinhado e escutando com leves ruídos, Maurício. Deve ser cachorro, criança, a sogra brigando. Direto dos confins de Pernambuco, de Itamaracá. Senta lenha aí, bom programa, abraço, Guto. Mas enfim, a curadoria e a co-curadoria da UFM bem receberam essa ideia de nós determinarmos os grupos que se juntam para ouvir o Ronca Ronca toda terça-feira, grupos espalhados por esse Brasil varonil. Nós temos vários, vários mesmo, felizmente. E tem ideia de DVD, de registrar isso, sabe, aquela comunhão em volta do rádio. Porque hoje em dia essa trozoba, essa bagaceira tecnológica é muito individualista, né? Você fica ali naquele seu mundinho, o negócio de compartilhar, você não compartilha nada. A gente está compartilhando agora. A Maria Amélia, lá de Recife, pediu essa música e o planeta está ouvindo a música que ela solicitou ao Ronca Ronca. E compartilha na mesma hora. Todo mundo está ouvindo nesse exato instante. Muitos outros vão ouvir quando o áudio do programa cair para o site oifm.com.br amanhã. Então, isso é dividir, isso é compartilhar e você ter essa sensação de all together. Manja, Alcir, tudo bem com você, Alcir? Beleza, Mavão. Tranquilo? Boa noite. Manja, all together. Todo mundo abraçado. Porra, tu é meu amigo. Essa é outra parada. Essa é uma palavra que vai mudar o sentido. Amigo. Amigo, até há pouco tempo, era amigo. Hoje, amigo é outra coisa, é um negócio que você não conhece, que vem atrás de você em manadas e você não sabe quem é, meu amigo. Meu amigo ou ser, entendeu? Parada. Ronca, ronca. Thank you. aí ao fundo Guisado e banda numa sessão espetacular realizada em São Paulo ano passado no Ronca Ronca. Guisado estará exatamente amanhã, quarta-feira, no Rio de Janeiro, no Solar de Botafogo, a partir das 21 horas e 30 minutos, 9 e meia da noite. Guisado amanhã, no Solar de Botafogo, a partir das 9 e meia da noite. E nós temos dois ingressos duplos para essa especialíssima visita do Guisado à cidade de São Sebastião. Basta você participar dizendo: eu quero ir ao show do Guisado amanhã no Solar de Botafogo. Nós vamos fazer quantos minutos para Bolívia, meu querido amigo Alcir? Não, só tem o Bibi. Já está na hora do Bibizinho, né? Bibizinho. Nós vamos levar a promoção do Guisado até às 11 horas, antes da Bolívia. Então são dois ingressos duplos para amanhã. E depois da Bolívia a gente cai de boca, no bom sentido da expressão, lógico, na promoção tão aguardada com o ingresso duplo do Primal Scream São Paulo, dia 24 de setembro, sábado. E muita atividade, eu coloquei isso no site do Ronca Ronca. O ingresso, esse ingresso duplo para apenas um sorteado do Primal Scream será entregue em mãos por mim na porta do HSBC, sábado, dia 24. Por quê? Conforme eu escrevi lá no site do Ronca Ronca. Porque eu temo por algo tão desejado, e vale Brasil essa promoção. Então é um ingresso que vai sair de grátis. Hoje em dia, qualquer asadura você pega por um bom preço, então pode ter gente de Manaus, de Porto Alegre, é mole. Mas enfim, de qualquer lugar do Brasil, você pode ir a São Paulo com ingresso grátis para assistir ao Primal Scream sábado. Então, seria muito triste colocar esse ingresso à disposição de nossa audiência e o sorteado não aparecer, como acontece em várias ocasiões. Como pode ser pior ainda, mais doloroso, mais dolorido, esse ingresso estar disponível na bilheteria, chegar lá o espertinho, pegar o ingresso e vender. Aí é de rasgar o coração. Então, eu vou pegar o ingresso e vou entregar em mãos. Isso a partir da segunda hora do programa, para quem participar da promoção que eu vou falar mais adiante. Então, a bula diz o seguinte: você tem que ter um telefone de celular. Então, todos que participarem da promoção do Primal Scream a partir das 11 horas, no e-mail já tem que colocar o telefone de celular, de qualquer prefixo. Porque eu vou sortear, vou ligar para a criança. Meu amigo, você ganhou, você vai? Mora em Manaus, mora em Belém, você vai? Vou. Então tá bom. Então, quando chegar em São Paulo, eu vou te ligar e vou passar o ingresso às suas mãos lá na porta do HSBC. Enfim, promoção do Guisado amanhã no Solar de Botafogo já valendo. Basta dizer: eu quero ir ao show do Guisado no Solar de Botafogo. Participe através do e-mail roncaronca@oifm.com.br até às 11 horas. Tranquilo? Tá tudo explicadinho? Assim, você, porra, você é a bula. Você é a bula e a bússola do Ronca Ronca. Aliás, essa é outra informação. Utilize o e-mail roncaronca@oifm.com.br para consertar as minhas batatadas, que são várias preferidas aqui ao longo dessas duas horas. Então, use desse método de correção. Beleza? Quer aproveitar o bibizinho logo? Vamos fazer o bibi. Então vai. É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. Diz o Renato: parabéns pelo programa 300, toda terça-feira chego na natação. Vou trabalhar inspirado pelas pérolas ronquísticas que venham mais 300 edições. Um abraço do Renato. Billy Bacon também, como sempre, sintonizado na OFM. Jefferson Calazans, essa lenda absoluta. O outro aqui, o Marcelo, pergunta: cadê a festa em Sampa? A curadoria está tomando conta disso aí, cara. Logo, logo estaremos baixando em São Paulo com tudo que o Ronca Ronca, a festa, tem direito. O outro aqui diz o seguinte, olha que informação bacana. Maurício, como está, cara? Parece é dose, hein? Parece que o Arnaldo Batista está comemorando 37 anos do lançamento do seu disco Loki. E aí, o que a gente faz, Alcir? Parece, tá ou não tá? Fica a dica do documentário do diretor Paulo Henrique Fontinelli, muito bem feito sobre esse mito do rock'n'roll genial, louco, autodestrutivo, com o mando figurino do bom e velho rock'n'roll. Que momento, hein? Abraços, Renato Fonseca. Cabe agora à nossa audiência dizer se essa data está correta. 37 anos do Loki. Nossa audiência já participa loucamente atrás dos dois ingressos duplos para o Guisado, amanhã, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Maurício, me amarro no Ronca Ronca. Oi, FM. Don't you know that I love you? Honest, I do. I'll never place no one above you. Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Indiwan matin nam dawa wada gana hazmat. Nerede intestina man tadawun tu yam tiklam. Idiwan madinam dawa wada wana sema. Nerede intestina man tadawun tu yam tiklam. لا نغلي هالتمتم تنم دغى ودغنها سمت تنردين تستنم من تدغوت ويم تقلم Eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. É isso aí, cara. Falar no Fabrício e por falar no Amarante, ambos os dois já passaram em vinheta aqui pelo Ronca Ronca. A nossa queridíssima Vanessa Lito Salvador diz que se alguém encontrar o Ruivo, o Amarante, pode mandar lá para Salvador que ela toma conta dele. Manja. Promoção Guisado valendo, dois ingressos duplos. Guisado e banda amanhã no Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro. Basta participar pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo eu quero ir ao show do Guisado. Esse é o mais recente disco dos Tuaregs, do Tinari Wen, nossos amigos de muito tempo aqui na UFM. Esse disco acaba de sair lá fora, essa é uma edição especial que vem com outro CD, com quatro músicas a mais. A que nós ouvimos e abre o disco, tem a participação de um dos guitarristas do Wilco, assim como tem também esse disco a presença da rapaziada do TV on the Radio. Por falar no Amarante e no Fabrício, há muito tempo que a gente recebe pedidos da nossa audiência para voltarmos em 2008, quando os dois estiveram aqui pela primeira vez falando do Little Joy e mostrando com absoluta exclusividade muitas das músicas que vieram a ser editadas no disco adiante. Então o Rodrigo Amarante e o Fabrício Moretti chegaram aqui quase que de surpresa e fizeram um programa muito bacana. Nós vamos matar saudade desse tempo com um bate-papo muito interessante, seguro. Dessa banda é Megapuss. M-E-G-A-P-U-S-S, tudo junto. O disco chama-se Surfing. E foi assim, eu fui para Los Angeles convidado pelo Devendra, mas já conheci o Fabrício, a gente se encontrou, eu apresentei os dois e aí as turmas se misturaram. E a gente ficou amigo. E mesmo depois que eu voltei para cá, o Fabrício ficou amigo do Devendra e tal. A gente sempre se encontra e toca junto e tal. Aí o Greg e o Devendra estavam fazendo esse disco, quando eu voltei para lá da última vez, e eles já eram amigos e tal. E aí foi assim, tanto é que a gente fez uma turnê lá nos Estados Unidos agora, que era o Megapuss e o Little Joy junto, e as duas bandas eram as mesmas pessoas, exatamente. A gente tinha que sair quando acabava, e aí voltar, aí era a gente meio trocava, bem estranho. Aí eu usava a roupa dele, ele usava a roupa do outro, a gente voltava pra fingir que era outra banda. Mas tu tinha falado desse disco do Little Joy, todo mundo tocou um pouco de cada coisa, né? De cada instrumento, mais ou menos isso? Geralmente a gente começava bateria e baixo, eu e Rodrigo. E aí de lá todo mundo tocava qualquer coisa. A gente gravou, eu, Fabrício e a Bink também, que vale dizer, a gente tá desfalcado da Bink, que é a terceira membra do Little Joy. Tipo o H2O. O que que eu tô... Hã? Desculpa. Eu vou estar aqui, desculpa, eu não vou falar mais. Não, por favor. Se você falar, enfim, aí, que as pessoas não vão acreditar que é você mesmo. Então, tem que... Ô Fabrício, você estava dizendo aqui que além da bateria você circula por outros instrumentos também. Tirando a bateria, qual que você fica mais à la vontade, já que nós estamos com o Jeff Buckley no Olympia aqui? Eu toco guitarra tenor ao vivo, que foi o Rodrigo que me introduziu. Como é que você diz? You introduced me to it. Aqui, se você dissesse você me introduziu, seria um pouco difícil, porque não ia traduzir o que você quer dizer. Entendi. Eu te apresentei. Mas você me introduz já muito, né? Situação, né? Maravilha. Tá vendo? Agora o pessoal clima acredita bom, que é você, clima cara. Clima bom, hein? Tá caindo a ficha. Eu baixando a luz. Eu cheguei lá e ele tocava guitarra só tocando as quatro cordas de baixo da guitarra. E os acordes totalmente diferentes. De tipo reggae style. Porque ele toca piano também. Então ele montava os acordes meio montando nota a nota, acabava fazendo. E aí eu falei, pô, cara, tu toca violão tenor, sem saber ele, que porra é essa? Aí a gente passou o Natal junto e esse moleque me deu um presente. Chegou 3 dias tarde. Chegou uma semana. Uma semana depois, mas a intenção é que vale. Mas no disco a gente gravou tudo. Fabrício tocou guitarra, bateria, baixo, piano. E tem uma música aqui que ele canta, né? Essa música que ele canta é do Megapuss. Isso, vamos ouvir, não? Mas olha, eu quero só falar uma coisa rapidinha. Eu sou uma bosta quando chega a cantar, eu não sei cantar vamos bem. Vamos deixar os ouvintes julgarem. Rapaz. Qual é o título Porque da música? Essa música é muito boa, chama Theme from Hollywood. E por aí segue o programa, né, meu amigo? Esse é o Megapuss, que nem o Rodrigo Morante falou. Uma reunião dessa turma toda, né? Praticamente um conglomerado de bandas com a mesma formação, ou quase. Enfim, só para responder a muitos pedidos de nossa audiência, que sempre clamaram para que a gente voltasse a essa gravação. Mas vamos passar para o aniversariante de amanhã. Terça-feira passada nós recebemos aqui a visita do Marcos Valle de surpresa. Não estava nada combinado. Ele veio gravar o Discologia, que vai ao ar agora depois de amanhã, quinta-feira. E ficou, porque a gente se paquera há muito tempo. E ele disse aqui que amanhã, dia 14, é aniversário dele. Durante o papo que nós levamos terça-feira passada, ao longo de 2 horas de programa, ele se referiu muito a um clássico, certamente, a música mais conhecida do Marcos Valle, que nós vamos ouvir agora, o compacto original. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. No tell me something, Mr. Government. Honka, honka. Olam, you really feel you could keep we under here when the truth don't reveal about how you grab and steal, about how you make your cookie deal. Make your cookie deal. Well, down in South Hall, where peach they get fall. The Asians, them farm up a human wall against the fascists and them bully shield. And them show that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Police Spokesman, tell me something. How long you really think we would have take your button lick, the jackboot kick, the dirty bag of trick on your racist politics, your racist politics, eh? Well, down in Bristol, they had no pistol, but them chase your Babylon away. And you should have seen your Babylon, how them really run away. You should have seen your Babylon, then pick up that deal, pick up that deal, pick up that deal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something. How long you really feel we would have gravel and steel when so much murder conceal, when we wound can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel, eh? Well, there was Toxpet, and there was Masside, and a lot of other places police had to hide. Well, there was Brixton and there was Chapeltown, and a lot of other places that was burned to the ground. Burned to the ground, burned to the ground. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Espetáculo, hein, meu amigo? LKJ, Linton Kwesi Johnson. O nosso ouvinte, André, lembra os 20 anos de lançamento do Nevermind, do Nirvana. E o Vidal diz o seguinte: boa noite, meus queridos amigos. Poderia fazer um pedido de qualquer música do The Fala? The Fala, Vidal, passou aqui pelo Ronca Ronca recentemente quando nós tivemos aqui o Alan Sieber. Tem um CD antigo, todo colorido na capa, com os robôs estilo japonês, aqueles tipo Jaspion, não sei nada deles. Isso aí é uma compilação do The Fala, realizada pelo selo Plug. Conheço alguém que montou os caquinhos dessa coletânea. Nem quem são. Tis grila, Vidal, que situação, hein, cara? Lembro que comprei na época da faculdade, curto muito o som desse CD. Vida longa a vocês que fazem esse programa original e FODA, como diz o Nandão, né? Beijo e abraço, Vidal. Tá acabando aqui, tá? Você tem uma vinhetinha aí, quando acabar é o KJ. Que espetáculo. O Thiago diz o seguinte, de Belo Horizonte. Sente essa, você, salve Maurício. A OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda Ronca Ronca é o melhor remédio para dor de cotovelo. Tinariben salvou a noite. Que espetáculo, hein, cara. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Pra quem não tem nada, a metade já é o dobro. Desculpe, vem de novo com o Lopes, por favor. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Pra quem não tem nada, a metade já é o dobro. Isso aí. Só Leighton Kwesi Johnson deitando os cabelos num fado. Sit up on me dream like a dark silk screen. A dark silk screen over the vision I had seen. Nossa audiência, como sempre, numa participação frenética. A promoção com guisado já acabou. Gente, para Meirelles, atividade, que o show é amanhã. Então amanhã cedinho eu já entro em contato com os dois felizados, cada um com ingresso duplo, nome na porta lá no Solar de Botafogo, tá? Quantos minutos para Bolívia? Já foi, Marão. Então vamos nessa. Vamos nessa. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. E aí, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Ronca, ronca. Antes da gente começar com a bula, com a promoção do ingresso duplo para o Primal Scream, Cristiano Ottoni, nosso ouvinte de muito tempo, você me desculpe, cara. Eu respondi para o Nandão através do seu e-mail. Eu fiz uma confusão aqui habitual. Então, mil desculpas pela bomba que você recebeu por dentro da lata. Ela era pro Nandão, que fica impregnando aqui. Cara, desculpa mesmo. Você ainda tentou se sair bem, mas não era bem por aí, não. Cada minha. Nandão, pô, dá um tempo aí, cara. Fica impregnando aqui o Alcir a técnica do Ronca Ronca da OFM, cara. Segura a mariola aí, cara, pelo amor de Deus. A promoção com esses dois ingressos para um sorteado apenas vai durar apenas meia hora, tá? Ou seja, se liga nesse momento de tempo aí, até 11h30, 11h35. Porque terça-feira que vem, dia 20, a gente volta à saideira. A gente vai fazer a mesma onda de promoção para tentar fisgar realmente um fissurado no Primal Scream do Brasil que vai faturar dois ingressos para o show da banda dia 24, sábado no HSBC em São Paulo. E no Rio de Janeiro, no dia anterior, dia 23, no Circo Voador, em mais uma ação dos empolgados cariocas, o Primal Scream vai celebrar o Screamadelica no dia do nascimento desse mega clássico da banda escocesa. O Screamadelica foi lançado no dia 23 de setembro de 1991. Então, dizem todos os entendidos que essa apresentação no Rio de Janeiro pode ser algo muito especial e certamente será. Porque eles estão há tanto tempo, por conta do Screamadelica, eles chegam no Rio de Janeiro no exato dia de lançamento, é muito especial. Tudo vai ser muito especial. Mas nós temos o ingresso para o dia seguinte, dia 24, em São Paulo, no HSBC. E como eu disse mais cedo, eu vou passar os dois ingressos para a mão do sorteado lá na entrada do HSBC para evitar que o ingresso não seja retirado ou, pior ainda, que o ingresso caia na mão de algum espertinho e venda ali o par de ingressos. Então, a promoção vai durar apenas meia hora a partir de agora e eu vou fazer uma perguntinha. E como eu disse no site Ronca Ronca, vou priorizar quem conhece e gosta do Primal Scream. Então a perguntinha é a seguinte: nesse álbum, o Screamadelica, lançado em 91, a banda chamou um baixista muito especial, óbvio, não participante da formação original do Primal Scream. Em 91, a banda chamou um cara muito cascudo. E depois, num outro disco, no Vanishing Point, em 97, o Primal Scream chamou outro baixista muito especial para participar desse outro mega clássico da banda escocesa. Então, quais são os dois nomes do baixista que participa do Screamadelica e o baixista que participa do Vanishing Point? Envie junto com o seu número de telefone celular e você será contactado pelo telefone para eu te entregar o ingresso lá em São Paulo. Tá certo, senhor? A bula está sendo... Certíssimo. Então, esse é o telefone celular, o prefixo, seja de onde você for. Quais os baixistas? Qual o baixista do Screamadelica? Qual o baixista do Vanishing Point? Mande sua participação agora. Temos meia hora para essa promoção. roncaronca@oifm.com.br. Outra situação muito interessante é a seguinte: o Screamadelica tem apenas uma hora de duração. E um show do Primal Scream, como já passaram por aqui em outras oportunidades, tem bem mais. Então ele vai ter que ocupar pelo menos mais uma hora com outra parte do repertório da banda. E tomara que eles passem pelo Vanishing Point. Ronca, ronca. Gonna get ya if the women don't, the doctors let you bleed. I don't wanna hang around with you, don't wanna see you burn, I don't wanna see you.

Esse é um dos grandes vacilos do Ronca Ronca, não mostrar mais regularmente Roy Harper, essa lenda da música planetária. A cada 2 meses ele deveria constar pelo menos de 1 edição do Ronca Ronca. Recentemente nós mostramos e falamos dele, do mega clássico do Led Zeppelin, Hats Off to Roy Harper. Uma homenagem ao amigo, olha a palavra de novo, um amigo mesmo do Led Zeppelin, o Roy Harper. A banda fez no seu 3º disco essa homenagem, Hats Off, tirando o chapéu. Como é que era o nome do... Tá ainda na televisão, o Caboclinho. Alcir, você tira o chapéu para... Não tem um cara de televisão que tinha essa sessão no programa dele? De tarde, domingo à tarde, que domingão espetacular. Enfim, é o Led Zeppelin tirando... No 3º disco, o chapéu para o Roy Harper. Promoção Primal Scream valendo ainda, através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. Diga os 2 baixistas convocados pela banda, um para o Screamadelica, de 91, e o outro para o Vanishing Point, de 97. 2 mega baixistas super conhecidos, participaram de bandas, das bandas mais populares do universo. Mande a resposta junto com seu telefone, você para parte de um sorteio junto com a rapaziada da terça-feira que vem. Não é fácil não, a rapaziada vai ter que correr mesmo, vai ter que fuçar. Muita gente já sabe de cor e salteado o nome dos 2 bonecos. Mande sua participação. Nós estamos ainda alguns poucos minutos. Essa troça benção vai durar 30 minutos. roncaronca@oifm.com.br. Os nomes dos 2 baixistas e seu telefone. Mas o Roy Harper é uma lenda. Ele não só foi homenageado pelo Led Zeppelin no 3º disco da banda, como ele cantou, fez a voz principal de um outro mega clássico da música universal, de um disco de tirar pica-pau do oco, que é esse aqui. A voz principal é dele, tá? Yeah. assim mesmo, cara. Que situação, meu amigo. Wish You Were Here. Have a Cigar. A música com Roy Harper na voz principal. E a historinha foi essa. O Pink Floyd estava gravando o disco, óbvio, no estúdio de Abbey Road. E o David Gilmour já tinha se esguelado ao máximo para uma determinada música. O Roger Waters já tinha se esguelado ao máximo. O David Gilmour não estava à vontade de colocar a voz nessa música. E o Roy Harper estava por ali, na base da amizade. Já estava ali para tomar uma Guinness, jogando uma conversa fora. E aí, posso botar a voz principal? Pode, mano, fique à vontade. E colocou nessa maravilha, Have a Cigar, com o Roy Harper na voz principal. E aí, o que que entra na maciota, meu amigo? Olha isso aí que tá chegando, rasgando brasa, meu. De Recife a Porto Alegre. Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha do céu. E a historinha é a seguinte: já desde o início do ano, as notícias começam a pipocar, dando conta de um mega lançamento com toda a discografia do Pink Floyd, remasterizada, trabalho gráfico, enfim, uma grosseria absurda. E os fissurados em Pink Floyd já estão com as moedinhas prontas. Os 14 clássicos álbuns de estúdio, remasterizados e com capa especial, serão lançados dia 26 de setembro, agora, daqui a poucos dias. E a programação é a seguinte: Dark Side of the Moon, 2 discos, e uma outra edição de 6 discos. Tudo no dia 26 de setembro. E de novo, a mesma edição de 14 discos, com um álbum de 60 páginas. Aí você passa para novembro, 7 de novembro de 2011. Uma coletânea dos melhores momentos do Pink Floyd. E aí vem Wish You Were Here, 2 discos especiais, incluindo gravações ao vivo e faixas inéditas. E uma outra edição de Wish You Were Here com 5 discos, meu amigo. E aí a bagaça acaba em fevereiro de 2012. 27 de fevereiro de 2012, The Wall, uma edição de 3 discos e uma outra de 7 discos. Mamãezinha do céu. Gabriel, um beijo. E a situação é a seguinte: o Wish You Were Here virá com gravações inéditas. O final de Wish You Were Here, da faixa título, tem uma gravação que o Stéphane Grappelli, mega violinista francês, que passou por aqui recentemente com o Baden Powell, gravou, também estava de bobeira no estúdio, foi lá, trocou uma ideia, tomou um chá e botou um violino no final de Wish You Were Here. Dizem os entendidos que esse violino está nessa gravação que a gente conhece, mas eu não tenho audição suficiente para identificar o violino do Grappelli. Mas está confirmada nessa edição especial do Wish You Were Here a gravação mesmo que ele participou. Beleza? Acho que a promoção com Primal Scream já acabou, né? Já se passaram 30 minutos? Já, né? Desde que a gente colocou no ar? Acho que já. Sim. Então, terça-feira que vem a gente volta. A promoção, uma perguntinha difícil para Meirelles. Tem que dificultar, né, cara? De vez em quando, pelo menos. Quer falar alguma coisa, você? Tá emocionado? Não, não. Tudo não bem. Tá emocionado? Não, tem que estar, né? Leon, nosso ouvinte de 1900, preto e branco, botafoguense sinistro. Nos recepcionou no Engenhão, aquela cipuada que o Vasco tomou de 4 do fogão, aqui subindo pelas paredes com o Pink Floyd. Oi, FM. Ronca, ronca. Tudo isso aí você vai poder ouvir de graça, de graça. Em São Paulo, nos dias 16 e 17. No Centro Cultural São Paulo, sexta e sábado. Esse é o Faust, F de faca, A, U de urubu, S de sala, T de tatu, banda alemã, cabeleira altíssima. Mega influência para todo mundo. Se não houvesse o Faust, não haveria o Primal Scream, só para a rapaziada ter ideia do tamanho da Kizumba, com quase todos os seus integrantes originais. O Falso se apresenta, como eu disse, sexta, sábado, 16 e 17, no Centro Cultural São Paulo, grátis. Alcir, quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? Pipoca, 25 minutos. Opa! Tanta beleza. Olha só que interessante também. A Veja Rio, a revista de programação da Veja que chegou às bancas essa semana, é uma edição muito especial de 20 anos da revista. Ela começou a ser editada em 1991, então deu de cara em 2011, em 20 anos. Então, ela fez um levantamento dessas duas décadas da cidade de São Sebastião. Aquelas perguntas, pesquisas típicas. Melhor restaurante, Até não, ele sai um pouquinho, melhor técnico de futebol. Enfim, muito interessante mesmo. Eu recomendo que você dê uma olhada nessa edição especial da Veja Rio. E aí eles colocam em mais uma sessão da revista as 20 capas históricas. Tá prestando atenção, senhor? As 20 capas históricas, a partir de setembro de 91. Aí chega em fevereiro de 1996, eles colocam, me lembro dessa capa, eu tenho essa revista, eles colocam dois apitos na capa da Veja Rio, repetindo em fevereiro de 1996. E vem o seguinte testículo acompanhando a capa. Polêmica na praia. No início de 1996, a rapaziada do Posto 9, Posto Salva-Vida, da Orla do Rio de Janeiro. No início de 96, a rapaziada do Posto 9 criou um truque para alertar os amigos sobre a iminente chegada da polícia às areias. Soprava-se um apito. Este assunto, maconha, serviu de mote para a reportagem que ouviu quem já havia experimentado a droga, entre parênteses, o deputado Fernando Gabeira, entre tantos, e quem se mostrava radicalmente contra ela, como o jogador Renato Gaúcho. Aquele ficou conhecido como o Verão do Apito. Aí a perguntinha clássica é a seguinte: o que o Ronca Ronca tem a ver com isso? Sabe o que, Alcir? Tudo. Porque os apitos saíam da festa Ronca Ronca que acontecia no condomínio, o clube situado até hoje no Horto, na rua Pacheco Leão. Eu vi essa matéria, muita gente viu essa nota, e comentou: Maurício, você viu lá a revista, o negócio do apito? Eu falei: vi, espetacular. E hoje eu entrei em contato com o produtor eterno Ronca Ronca, Jerônimo Machado, uma lenda do Rio de Janeiro, cara que inventou simplesmente, entre outras cocitas, lista amiga. Manja esse negócio, lista amiga, para festa, para show. O Jerônimo inventou isso, a patente é dele. E eu falei: Jerônimo, você viu a matéria? Ah, vi, não sei o que, babá. Passa aí os números do Ronca Ronca que acontecia a festa no Clube Condomínio, na Pacheco Leão, no Horto ali, entre o Horto e o Jardim Botânico. O Jerônimo foi lá no Ronca Data, Info Ronca, e puxou as informações. O Ronca Ronca, em janeiro, a edição de janeiro da festa no condomínio de 96, tinha dentro do clube 1.500 pessoas. No Ronca Ronca dentro. Fora, tinha o Bronca Bronca, com mais ou menos 3 mil pessoas na rua, subindo loucamente aquelas ruas ali, o Jardim Botânico, a própria Pacheco Leão, uma desorientação total e absoluta. Então, andavam, circulavam pela área da festa mais ou menos umas 5 mil pessoas. Nenhuma outra reunião festiva na cidade de São Sebastião, naquele início de ano, juntava tanta gente dentro da festa e fora da festa. E duas coisas apenas ao longo de tantos anos da festa Ronca Ronca aconteceram em todas elas. Sabe o que, Alcir? A distribuição dos apitos e a minha presença. O resto todo mudou. Mas ao longo desse tempo todo, duas coisas estiveram na cara de todo mundo. A minha presença, fazendo o som, e a distribuição dos apitos que eu faço desde o início do Ronca Ronca. E o que acontecia? A rapaziada saía da festa às 5, 6 horas da manhã, às 10 estava na praia. As moças, as meninas, com a bolsa, ou seja lá o que for, cheio de apito, e os mocorongos, os valetes também, com a bermuda cheia de apito. E aí a rapaziada estava ali, calmo e tranquilo, em contato com um Rastafari, chegava dura. O que eles faziam? Ih, rapaz, a gente foi no Ronca Ronca, tem um apito. Isso virou uma praga, do bom sentido da palavra. Então, logo no início, a maioria, 100% das pessoas que usavam apito, eram frequentadores do Ronca Ronca, que levavam os apitos para a praia acidentalmente, e depois o apito passou a ser um instrumento de defesa, vamos dizer assim, né? Essa história do apito ligado ao Ronca Ronca foi publicada em várias situações. Mas o tempo vai passando e a conexão Ronca Ronca vai sendo enfraquecida. O importante é isso, o apito na praia, mas o apito vinha da festa. que movimentava ali umas 5 mil pessoas no Jardim Botânico. Por falar em emoção, o americano povo, ele é danado. Ele sabe como ninguém juntar emoção, reverenciar, se lembrar de quem já subiu. 11 de setembro foi um marco. E quando esse caboclo cantou essa música... Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes, you can close your eyes, it's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore. But I can sing this song, and you can sing this song. When I'm gone, it won't be long before another day. We're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. Huh? You can stay as long as you like. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore. But I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. Ronca, ronca! As árvores somos nós, nós. As árvores somos nós. As árvores somos, somos nós. Alcir, ainda bem que a nossa audiência é muito atenta e tem todas as possibilidades de contato com a gente para dizer que o microfone estava aberto. Ainda mais bem... atento que eu. E ainda bem que eu acho que a gente não cometeu nenhuma barbaridade, né? Porque a história do rádio no planeta, no Brasil também, tem histórias sinistras desse negócio do microfone aberto. Você certamente conhece muitas, né? Muitas. Quer lembrar alguma? É melhor não, né? Melhor não. Enfim, James Taylor, espetacular. Olha Johnny Mitchell aqui. Loving the love I love. Alcir, vamos informar que nós já controlamos o microfone, porque negozinho sai de perto do computador ou do rádio para telefonar, para mandar um telegrama, um telex, e nós já estamos com a situação controlada aqui. Muito obrigado a todos que informaram. A misbegotten guess, alas, and bits of broken glass. Where do your golden rainbow... Rapaziada, muito obrigado pela informação. Nós já estamos com a caixa lotada de e-mail informando que o microfone estava aberto. Mas esse é o detalhe, Alcir, que eu já falei até coincidentemente hoje no início do programa. Acertem o rumo do Jumboteco, por mais que ele não tenha rumo certo. Mas numa hora dessa, a gente precisa de vocês, porque estamos ao vivo aqui. Alcir e eu e Alcir juntinhos.

Aí ao fundo, o mais recente disco da dupla The Kills, disco já lançado no Brasil, edição espetacular. E a dupla já tem garantida mais uma chegada ao Brasa. É, meu amigo. Dia 27 de outubro, numa quinta-feira no Beco na Rua Augusto. E pode ser que hoje os empolgados cariocas tenham fechado de viabilizar a vinda da rapaziada para o Circo Voador dia 28, no dia seguinte a São Paulo, numa sexta-feira. E esse aí, ao fundo, certamente estará na lista dos melhores discos de 2011. Amanhã, quando eu colocar a lista do material mostrado hoje, vai entrar uma informação muito, mas muito interessante mesmo sobre o disco que nós vamos ouvir a seguir e sobre um caboclinho que esteve semana passada no Brasa se apresentando. O disco é esse aqui, ó. Money and drive you insane.